grande, Mombaça é bem grande, porque a cidade é movimentada, porque o distrito é muito grande, viu? Então a Fernanda Vitória Cavalcante Souza, ela disse que é muito ouvido o seu programa lá, viu, Francisco? E lá no Sítio Ordão, lá todos lá do Sítio Ordão, ela também tem um lugar chamado Marajó, que chama de Marajó, São Velho, Jundiá, Dona Gerleide, lá no Jundiá, que se fala nela muito aí, né? Dona Gerleide, a todos os familiares dela aí, no Encantado. Mildinho, a esposa do Mildinho, a todos os familiares aí da Dona Gerleide aí, sinto abraçado, eu tenho certeza que seu programa é muito ouvido na região do Cuxarumim, viu, projeto? E agradecer a você, abrir um espaço aí para o Alberto, tudo de bom para você, a toda a sua família. E muito obrigado pela gentileza que você fez hoje comigo aí, pelo parabéns que você me deu aí, tudo de bom. Que Deus ilumine mais seu programa. O Adriano, a esposa dele, Dona Antônia, a todo familiar do Adriano. O Adriano era o que ele acha bonito, né? Do tempo da Brilhantina, rapaz, recordando o passado. Radiola, minha vitória, né, projeto? Ô, Valberto, eu vou deixar de comprar, de gastar dinheiro com a Ana se tivesse brilhantina, mas que é tanto de mês em mês, é um tado de esticamento de cabelo. Ele estava no barulho com esse negócio da brilhantina, mas que ele, né, porque ele não recordou, ele não se lembra do tempo da brilhantina. Agora eu recordo a brilhantina. Ei, Valberto. Valberto, o pior é que quando ela tá aqui, o negócio de uma massagem no cabelo aqui, uma esticada aqui, não dá nem pra ir dar um cheiro, macho, que fede demais, macho. E o cara tá barrando forró agora, o seu pai, quando tava forró bem acostado mesmo, que gente, e o cara tá com a pimenta lá no bairro, você tava dizendo ainda agora, aí acabar o forró mesmo. Pois é, meu filho, estamos às suas horas, rapaz. Mais alguma coisa? Ei, Francisco, tu tem no tempo da brilhantina, tem uma recordação aí, que tu estava falando que o seu pai era no bar batido, né? Aí o cara soltava pimenta. Mas quem era que dizia que soltava pimenta naquele multidão de vez, né? Era escondido, né? O cara levava no bolso, quando não tinha o dinheiro da conta que o cabia cobrar, ele ficava com ela, soltava pimenta dentro do bar. Alegria o seu jeito de você fazer o programa aí. Rapaz, eu queria que nunca se acabasse esse programa, era muito bom, porque a gente nunca se acabasse, mas a vida da gente é uma coisa. Mas se Deus quiser, esse programa é a alegria do sertão, de sábado, domingo. A gente já está acostumado, né, mandar um alô para todo mundo aí. Isso é muito bom, Francisco. Ok. E a próxima música que eu quero ouvir é Corpo Pesado e Coração de Luto. Pode rodar? Com certeza, vou rodar agora para você, viu? E o velho parceiro, rapaz, aquele Caioba lá, eu acho que botar uma música lá. A música da Caioba, quem é que não gosta? Só o Valberto mesmo. Ah, o maior Adriano tá vendo, cara. É, Valberto, será que o Adriano ainda se dá o Adriano, macho? Fico grato, viu, Francisco? Falar do muito bem. Estou aniversariando hoje, alegria, estou me alegre, graças a Deus. Graças a Deus. Minha família, eu me sinto agradecido por todos meus amigos, me dando meus parabéns, tudo de bom. E se eu acredito, se Deus quiser, eu vou conhecer ele aí, que boa. Eu aproveito, está me dizendo que eu, todo domingo e sábado, eu comunico aí com você. Muito obrigado. E vamos escutar daqui a pouco o programa da sua esposa, né? Se Deus quiser também. Se Deus quiser, ela já se encontra aqui nos estúdios. Tá bom, muito obrigado e boa sorte, boa semana, né? E cuidado na estrada, porque vai devagar. Ai, tu tá morando aqui, pô. Rapaz, você tá... pra você, Francisco. Valberto. Você tá velho mesmo, que nem a Valbelândia diz. Você tá velho mesmo, viu, mano? É, se Deus quiser. Tá bom. E lá com meu amigo Carlito, lá na Mombaça, gente muito boa, como já vem dizendo. Eu falei com ele agora, ele disse, Roberto, eu escuto o programa do Francisco Jato da noite, à noite eu escuto ele. Tá bom. Amanhã ele vai entrar aí no ar, aí, na rádio aí, umas 5h30, ele vai botar o ar aí na rádio dele lá, e se Deus quiser vai dar certo. Tudo de bom, Francisco Jato, boa sorte, Seu programa é muito ouvido, rapaz, em todo canto. Muito obrigado e até na próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser, um abraço pra você. Ligue pro programa da Ana, ela vai estar Tá bom, meu filho, um abraço. Sertão Central de Senador Pompeu, programa Recordando o Passado, atendendo o ouvinte, eu atendo Neudo. Meu amigo Neudo, no Poço Grande, pediu Clementino Moura e a gente toca Chora Violão.